Estamos começando mais um Cartucho Cast e hoje nós estamos aqui no episódio Boteco para conversar sobre... Bom, eu ainda não sei sobre o que a gente vai conversar, né? Porque Eduardo não decidiu a porra do assunto do podcast, né, Eduardo? Ah, porra, claro que eu decidi, velho. É pra gente contar nossas histórias de loser na época de escola. Pra provar pra essa galera de hoje em dia que reclama de bullying. Que, mano, vocês não entendem porra nenhuma, velho. O negócio era foda. Dos anos 90, 80, ali era embaçado. E a gente trouxe o Ura hoje aqui, nosso Pokémon raro. E a gente conseguiu trazer de volta. Pokémon raro é foda, né? E aí, adivinha, doutor, que tá de volta na praça. Bom, acho que dá pra começar puxando um assunto aqui, né? Pra dar o background na nossos tempos de escola aí. Cara, aqui eu tenho umas histórias muito boas. Eu tenho uma que quando eu era na primeira série, tipo, eu estudava com um primo meu, que era tipo o primo que convivia comigo o tempo inteiro. Então era praticamente o meu irmão, que era da mesma idade que eu e tal, assim. E, tipo, eu já tinha achado do caralho, né? Apesar de achar uma merda ter que ir pra escola, que eu tinha que... Antes de você ir pra escola com essa criança, você tem um dia inteiro, às 24 horas do dia, sem fazer porra nenhuma. Você pode brincar, você pode jogar videogame, etc. Aí você entra pra escola e já começa a cagar o seu dia, né? Porque são pelo menos umas 4 horinhas naquele lugar que você não aguenta ficar 10 minutos. Só que aí, tipo, dei a sorte de cair na sala desse meu primo aí, porra, foda, né? Então vamos continuar as brincadeiras da rua, a gente continua na escola e que se foda. E tipo, era foda que a gente zoava pra caralho e tal, não sei o quê. E aí, puta inocentão, não sabia de nada, cabaço, né? Molecão de 7 anos, lá 6, 7 anos. E aí teve uma vez que a gente tava tendo aula, eu não lembro que matéria que era, mas entrou uma professora que hoje chama eventual, né? Que é a substituta e tal. A professora se chama eventual? Não, que a professora é eventual, né? Que tem o professor, o normal, e aí quando falta o professor mesmo, o titular, digamos assim, da sala, da aula, vem um suplente dele. Ah, sim, eu não sabia que tinha essa nomenclatura agora. Pra tem, mim, tem. Foi tipo substituto. É, chama de eventual. Ela deve ter algum outro nome novo aí hoje em dia também, sei lá eu. E aí, tipo, a gente tava fazendo alguma lição, enfim, aí terminou e esse meu primo, o Marquinhos, inclusive, não sei nem se ele escuta o podcast, se ele escutar, ele vai lembrar dessa história aí. Aí ele perguntou, Udo, como que é o nome da professora mesmo pra eu ir lá mostrar a lição? E aí, tipo, na minha cabeça, ficaram tanto falando substituto, falei, mano, eu não sei o nome dela, mas é prostituta, vai lá e fala, tá bom. Aí... Meu Deus. Aí ele chegou todo inocentão na mesa... Da professora, ô prostituta, terminei, tomou um caderno aqui. Aí ela olhou, ela esbugalhou os olhos, menino, você tá louco, o que você tá falando, você tem noção? E tipo, na hora que ele tava indo, assim, que ele levantou da carteira dele e foi até a mesa, no meio do caminho eu percebi a merda, só que eu falei, puta, não dá pra consertar mais, velho, eu não vou gritar aqui no meio da sala, fala, deixa acontecer e a gente só dá risada. E aí, tipo, mano, na hora que ele falou assim, eu me caguei de rir, tá ligado? Cai todo mundo zoando. E, nossa, ela ficou putaça com ele. E ele ficou tipo, ué, mas o que foi? Pô, quer dizer que o cara chamou ela de prostituta e ela ficou puta. Exato. Certo, então, vocês acertaram. Ai, caralho, foi muito merda, mano. Eu fiquei, senti muito mal depois. Ah, pode encerrar o podcast, já foi a melhor história. Né? Já fechou. Meu Deus. Ah, isso por muito tempo foi muito lenda, velho. Entre a gente, eu e meus primos, cara. A gente era muito escroto quando era criança. Criança é a prole do demônio, né, velho? Não serve pra fazer merda mesmo. Bem isso. Prova disso são os youtubers teen aí. Eu nem acompanho essas desgraças. Ainda bem, velho. Porra, teve uma guria agora que cuspiu na boca do gato, velho. What? Pra quê, mano? Pois é, tipo, ela pegou o gato dela de madrugada. É assim que se alimenta seu gato de madrugada. Abriu a boca do gato e cuspiu lá dentro. Deus do céu. Essa geração, quando crescer, o mundo vai pra um lugar muito errado. Pois é. Pô, pior que quando eu era primeira série, eu fazia um negócio muito escroto. Que era o seguinte, eu não sei como é que chamava aí. Aliás, também não sei como é que se chama hoje em dia. Mas, tipo, sabe a alfabetização, né? Que era o pré, alguma coisa assim. Não sei se assim, no Brasil todo se chamava do mesmo jeito, né? Acho que sim, pré fundamental, depois do ensino médio, não era? É. Não sei. Enfim, eu consegui terminar a alfabetização sem ser alfabetizado. Não me perguntem como, eu simplesmente era ninja. Então eu comecei a primeira série sem saber ler e sem saber escrever. Daí a professora, ela fazia um negócio que era o seguinte, ela pegava uns livros de historinhas, né? Aí todo mundo tinha o seu livrinho lá, aí ela começava a ler, aí todo mundo ia acompanhando, e ela pedia, ah, fulano de tal, continua de onde eu terminei a história. E eu sempre torcia pra ela não mandar eu fazer isso, né? Porque eu não ia saber continuar. Daí um dia ela me chamou, ah, você, continua a história de onde eu terminei. Aí eu comecei a inventar uma história completamente sem pé nem cabeça. Aí eu, não, aí a galinha pintadinha encontrou a mula sem cabeça. Todo mundo te olhando assim, né? Mano, o que você tá falando? Que livro é esse que você tá lendo? Você tá no livro certo? Tá na página certa? Aí daí, porra, eu fiz isso e a professora chamou, né? Não, vem cá. Bom, apontou pro livro, pro parágrafo, assim. Começa a ler daqui. E eu comecei a inventar outra história no pé de cabeça. Não, Papai Noel, com o Saci Pererê, estavam passeando procurando o Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Ela... Eu aposto que roxo de vergonha, né? Porque criança é um bicho tímido do caralho, né? Não, véio? Pois é. Você não sabe ler, meu? Não. Aí daí ela fez lá, tipo, como se fossem umas aulas particulares pra aprender a ler. Mas, pô, cara, eu fui muito ninja, né? Eu passei a alfabetização sem saber ler. Mas eu quase consegui enganar com a minha história. A história era boa. Ah, claro. Tipo, eu estava lendo Branca de Neve, você tava lá falando de só, Dragon Ball. E não, é essa história mesmo. Vocês que estão loucos aí, vocês estão perdidos na história, eu tô certo, vocês estão lendo a página errada. Vocês não sabem ler não, por acaso? Cara, é que eu odiava, velho, quando era criança, quando chamava assim pra ficar lendo, velho. Porque até certo ponto, eu era tipo aquele estereótipo da pessoa tímida que se você me der oi, eu já tava travado, tá ligado? Meu Deus, me deu oi, caralho, o que eu faço? Tava tipo, era retardado mental. Então quando chamavam assim na sala, eu achava uma merda, velho. Bosta, logo eu, mano. Ainda você não sabe ler, fodeu. Não, pior que esse negócio de, ah, falava um oi, eu já tava sem graça e tal. Acho que quando eu tava lá na minha sexta, sétima série, alguma coisa assim, foi um dos dois, eu não lembro exatamente. Eu acho que foi isso. Acho que foi a sétima série, ou sexta. Que, tipo, pô, já era um pouco maior, né? Mas mesmo assim, eu era muito tímido, muito sem graça. Uhum. E eu era muito concentrado nessa época nos estudos. Os pais eram... Eles não eram exatamente rígidos, mas eles, digamos assim, que eles davam presentes caso eu tirasse notas boas, né? Então eles davam. Porra, você também foi condicionado assim, cara. Então eles davam. É, eu acho que muita gente foi condicionada desse jeito. Cara, eu até coloquei na pauta, mas eu tirei por. Sei lá, eu porque. Porque sempre que eu tirava uma nota 10, eu ganhava um jogo do Super Nintendo. Então, caralho, desde pequeno eu focava muito em tirar nota boa. Não que eu estudasse, assim, porque eu nunca fui de ficar. Vai ter prova, vou me afundar nos cadernos aqui. Não, eu ia com o que eu aprendi na aula e tirava 10 e ganhava um jogo novo. Achava foda. Ou seja, você passou muito tempo só com Super Mario World. Por isso que é tudo 96 fases lá, né? Tudo gravado. É, no A, no B e no C, né? Isso. Fiz até a 101 fase do Mario World. Essa aí só quem é das antigas vai saber. É Mr. Orkut. Ah, mas então, aí o. Ah, eles davam um presente e tal, pra tirar as notas boas e tudo mais. Então, assim, eu acabava sendo muito concentrado na escola com relação à aula, não queria me distrair e tudo mais. Passei um bom tempo desse jeito, né? Aí daí teve uma vez que numa aula chegou do nada, assim, uma guria novata lá e sentou na minha frente. Aí ela ficava virando pra olhar pra mim, começava a conversar, não sei o quê. Tipo a Paty com Chaves? É, tipo isso, tipo a Paty com Chaves. É. Daí aos poucos ela começou a dar em cima de mim. Eu, presta atenção na aula, presta atenção na aula, olha o professor. E ficava direto assim, não, mas eu quero seu corpo nu, eu quero você. Você, não, mano, olha aí a... É, eu não, pô, tá maluca? Presta atenção nessa aula, você tá achando que eu sou o quê? Você tá de sacanagem, tá ensinando física aqui, você quer falar daí, de sexo, menina? Não, pior que direto, em várias aulas e tudo mais, e uma das aulas, aliás, duas das aulas, a aula de matemática e a aula de desenho geométrico, quem dava a aula era o diretor da escola, que também era dono da escola. E porra. ele era, né, tipo, ele já faleceu e tudo mais, ele era amigo pessoal dos meus pais, né? Então, tipo, eles falavam com meus pais essa história e tudo mais, e meus pais achavam graça. Aí um dia, esse professor chegou e ficou, meu Deus, essa guria quer mesmo esse cara, né? Eu vou dar um incentivo aí. O cara parava a aula e ficava, pô, vai logo, pega essa guria aí, rapaz. Tá esperando o quê? E eu nada, e eu nem aí, pô, tava nem querendo saber. Só que aí, tipo, aos poucos, conversando, tipo, no recreio, né? Porque nessa época não tinha intervalo, né? Nessa época era recreio ainda. Aí no recreio, a guria ficava na minha cola, ficava conversando, não sei o que e tudo mais. Aos poucos eu comecei a gostar da guria, né? Fiquei, pô, eu acho que eu vou nela mesmo, então, essa história aí. Não quero nem saber, ela já tá afim mesmo. É só eu ir e pronto. Só que aí no dia que eu decidi ir, a guria não apareceu. Caraca. Daí eu fiquei sabendo que ela foi pra outro colégio. Porra. Ela se mudou e eu deixei de pegar a guria. Aí eu, porra, que merda, cara. Pô, pior que pelo que eu lembre, a guria era, tipo, ela não era exatamente bonita, mas ela tinha um corpo bom. Tinha um corpo legal. Uhum. Ela parecia ser mais velha. Eu acho que ela era, tipo, um ano ou dois anos mais velha, alguma coisa desse tipo. E pra aquela nossa época, ela de sétima série, mais velha, ela, tipo, parece 10 anos mais velha. É, e fazia muita diferença no corpo naquela época, um ano ou dois. Uhum. Por causa do questão, toda a questão hormonal, desenvolvimento e tal, né? Daí, tipo, eu fiquei todo depressivo. Porra, eu perdi uma boa oportunidade, não sei o que e tudo mais. Até que no ano seguinte, já tava acabando o ano letivo, praticamente. E daí eu tô na aula normal, né? No ano seguinte eu já não tava nem mais aí pra esse negócio de tirar nota boa. Já tava bem vagabundinho nas aulas. O coordenador veio me chamar. E daí todo mundo ficou, eita caralho, fudeu. Foi pego fazendo alguma coisa. E daí eu também tremi, né? Eu fiquei, meu Deus, nenhum coordenador nunca me chamou dentro da sala, né? Tipo, pô, eu tava em aula. Pra vir chamar com você em aula é porque o negócio foi muito sério. Aí daí eu fui tremendo. Quando eu fui tremendo lá, aí ele, ó, tem alguém aqui querendo falar com você. Como assim, caralho? Né? Como assim alguém aqui querendo falar comigo? Daí, não, olha aqui. Quando eu olhei, a guria tava lá. Caraca, velho, que bizarro. Não, pois é. Aí eu olhei assim, tipo, eu, como assim? Ela, ah, então, eu acho que você ficou me devendo alguma coisa antes de eu ir embora. Ué, eita. Daí, tipo, foi lá no colégio mesmo, quero nem saber. Aí, tipo, começou aquele pega-pega lá, quase virou um pornô. Estereótipo da X-Videos. Na meia da aula, do nada, aparece a guria lá, o coordenador, ó, tá te chamando ali. Aí, pronto. Foi muito bizarro, porque assim, eu fui completamente loser, né? Tipo, fui loser total. Tipo, pô, deixei a guria passar, não. Tipo, a guria tá doida assim, eu não. Do nada volta, velho. É, do nada volta, eu olhei assim, meu Deus, o que fez essa guria voltar? Foi que ela viu, assim, nem que ao ponto de voltar só pra isso, porque foi só pra isso. Caralho, foi muito bizarro. E aí depois sumiu, nunca mais sumiu ela. Então, depois teve um amigo meu que tinha estudado, tipo, que eu estudava num colégio pequeno, num bairro que meus pais moram, né? Uhum. Daí, a boa parte do pessoal era realmente o pessoal que morava no bairro. Então, muitos amigos lá que eu fiz na escola, eu mantive contato depois de um tempo, né? E daí, um desses caras também era amigo dela. E ele veio falar comigo várias vezes. Pô, então, você lembra da guria lá? Não sei o que. Sim, eu lembro. Ah, encontrei com ela outro dia. Nossa, tá tão mudada. Tipo, tá gorda. Teve não sei quantos filhos, não sei o que e tal. Mas ela perguntou com você. Um é seu, caralho. Não, mas meu. Não é, não tem como. Chame o ratinho, olha esse senhor aí. Não, e o pior é isso, que o cara falou, não, mas ela perguntou com você e tal. Pô, vamos marcar aí pra se encontrar. Eu, não, obrigado. Deixa quieto. Melhor não. Deixa do passado. Cara, pior que, eu tinha uma mina também na época, lá na primeira série, que ficava grudado em mim também e tal. Só que na segunda série ela saiu da escola, né? Foi pra outra escola e nunca mais ouvi. E tipo, ela era muito grude, só que na época, eu muito tempo na escola, por muito tempo mesmo, até velho, eu, cara, não dava mínima pra ficar nessa pegada dos moleques aí que fala, ah, não, tem que pegar não sei quantas minas. Aquela mina lá da, tipo, você tava na primeira, sei lá, na quinta série, aquela mina da oitava série, que eu ficava tipo, tá. E o outro episódio de Dragon Ball, vocês viram? Sabe, eu cagava, velho. Eu queria saber das coisas de nerd, velho. Videogame, levava fita Super Nintendo pra me apressar e tal. Eu dava mínima pra esses negócios. E, tipo, a mina ficava no meu pé e tal. Só que ela era muito legal, tá ligado? Só que só. Eu trocava ideia com ela. E teve uma época que eu não sei se, tipo, foi os pais delas que conversaram com os meus pais. E, tipo, a mina descobriu onde eu morava. E começava a ficar. A gente não morava muito perto, assim, sabe? Mas aí ela começou a ficar em casa e tal. E eu, caralho, que saque freak, velho. Sabe, tipo, eu lá como, brincando com meus bonecos de X-Men e tal. E não sei o que. Daí, quando tocava a campainha de casa, era a menina. E eu ficava. Puta que pariu, mano. Aí, beleza, a gente foi nessa, só de ficar trocando ideinha e tal. Aí todos os, tipo, primos, as pessoas ficavam tirando sarro e tal, que era namoradinho, e eu achava uma merda, ficava puto da vida. Aí teve uma vez que, tipo, eu chamei ela pro aniversário meu, e aí depois ela chamou eu pro aniversário dela, e foi ótimo, porque ela me chamou pro aniversário dela toda empolgadaça. Quando eu cheguei no lugar, lá no buffet, ela veio correndo, me buscou, assim, e tal. E aí quando eu vi que tinha fliperamas no buffet, eu meio que ignorei a menina o aniversário inteiro. Porra, aí eu caguei foda pro aniversário. Eu fiquei jogando lá o dia inteiro, cara. Aí foi isso, basicamente. Aí depois ela mudou de escola, sumiu. Aí depois, eu acho que já tinha terminado o ensino médio, eu achei ela no Orkut, foi uma coisa dessa. Aí eu tive que trocar ideia com ela, porque ela tava meio nojentinha, meio escrota, assim. Aí eu ignorei. E depois eu trombei ela umas duas vezes no ônibus aqui, tipo, indo pro trabalho, indo pra faculdade. Mas ela, meio escrotinha hoje em dia e tal, eu nem quis correr atrás. Mas eu achava uma merda isso, né, quando eu era moleque, velho. Eu nunca tive esse desejo da galera de pegar várias minas na escola e tal, não sei o que. Eu queria pegar a cartucho emprestado do Super Nintendo. Queria pegar os Tazos do Pokémon lá. Isso, eu queria pegar Tazos do Máscara e tal, e foda-se. Não, do Pokémon não era Tazos, era tipo uns cartuchos. Quadradinha, né? É. Que tinha o Jokken Po atrás, né? Eu não lembro se tinha o Jokken Po, mas eu lembro que eram uns quadradinhos mesmo. Mas tinha Tazo também do Pokémon, que eu lembro que tinha até um esquema que era no... Eu não sei se era o Fandangos que tinha, ou era o Cheeto, sei lá. Que ele vinha com aquelas tirinhas na frente da embalagem, promocional, né? E aí a gente tinha todo aquele ritual de que, não, se você virar essa tirinha e você olhar e ela brilhar de um jeito lá, quer dizer que vai ter um Dragonite. Tipo, o Dragonite era mó raro na primeira geração, né? E aí todo mundo ficava procurando Dragonite. Aí na vez eu tirei o Dragonite, não falei pra ninguém, e dali a pouco tava nego batendo, tipo, tocando a campainha de casa. Ô, oh, você tem Dragonite? Vamos trocar, não sei o que, eu te dou 20 Tazos. Não sei o que, não sei o que. E eu me senti tipo King of the Hill, né? Eu sou foda. Eu falei, não, eu não vou trocar, porque é o meu Dragonite, caralho, não sei o que. Mas era muito foda, mano. Essa época era muito boa. Então, é que você tinha falado do lance da guria lá e o fliperama e tudo mais. Eu lembrei que uma vez fazer esses trabalhos de escola, né? Que é aquele negócio, né? No fim das contas, uma pessoa só faz o trabalho e o resto tudo pede pra colocar um nome, né? Exatamente. Foi um trabalho meio nesse esquema, e daí foi na casa de um amigo meu, que na época ele morava em frente à minha casa, praticamente. Daí, tipo, foi uma das gurias pra lá, que eu gostava, eu era afim, tava aqui, só que eu não sabia muito bem como chegar nela, né? Daí a gente tá lá fazendo trabalho, não sei o que e tudo mais, e o pessoal, pô, estamos com fome, né? Aí eu... Ah, tem uma padaria aqui perto, vamos lá na padaria comprar alguma coisa pro pessoal comer. Daí, ah, quem vai? Aí a guria falou, ah, eu vou. Aí eu, opa, eu vou também então. Daí fui eu e a guria pra padaria. Eu acho que foi a primeira vez que eu fiquei sozinho com ela por tanto tempo, né? Até então, eu, tipo, daí fui conversando, tentando puxar assunto, aquele negócio. Aí cheguei lá na padaria, ela falou, não, o que a gente comprar? Vamos comprar umas bolachas. Aí todo mundo gosta de bolacha. Aí daí, que bolacha que você gosta? Ah, eu gosto do Negrete. Aí eu, pô, Negresco é bom mesmo, mas Negresco é caro, né? Biscoito, né? Bolacha. Biscoito. Dois contra um. Biscoito. Biscoito. Cadê o Nescau? Eu tô com biscoito e Nescau aqui. Cadê? Tá escrito aqui. Biscoito recheado sabor chocolate. Que significa seja por isso. O Zibo também diz que é videogame e nem por isso é videogame. Aí tá lá, aí, ah, pô, mas o Negresco é caro, né, eu falando, né. Ai, mas eu gosto tanto, eu olhei aquelas moedinhas no bolso, né. Ah, vou comprar pra agradar a guria, né. O que é que a gente não faz por um amor na juventude, né. Que é um... Amor verdadeiro. É, o amor verdadeiro, que dura eternamente, né. Dura até o próximo ano, né, só. E olha lá. Aí eu tipo, ah, vou comprar esse negócio. Puxei as moedas no bolso, comprei o Negresco pra guria. A guria ficou toda feliz. E daí nós voltamos pra lá com o resto das coisas pro pessoal comer. Quando chega lá, o que é que eu vejo? O cara tá ligado com aquele Magic Computer na TV. Vamos. Eu olhei o Magic Computer, eu olhei o Negresco, eu olhei a guria. Vou pro Magic Computer. Cara, eu esqueci na hora tudo. Eu esqueci o trabalho, esqueci o Negresco, esqueci a guria. Fui pro Magic Computer, cara. Totalmente loser, cara. Tipo, que bostas que a gente faz, né? Cara, nerd é foda, né? Nerd criança, então, é uma merda, mano. É, basta ter um videogame. Que já é. E se tiver um teclado e um mouse junto, né? Tecnologia, velho, já era. Não tem jeito. É foda. Mas, cara, também tinha uma história que eu fazia umas merda quando era criança, velho. E, tipo, quando eu primeira, segunda série, assim, eu voltava, ia pra escola e voltava daquela período escolar, né? Que era muito foda. A gente ia pro caminho comentando, porque foi bem na época do Pokémon lá na Eliana, então a gente voltava comentando do episódio de Pokémon, era mó foda. Aí um dia, e, tipo, como eu falei, esse meu primo lá, o que chamou a professora de prostituta, tipo, ele morava perto de casa, né? Minha avó morava perto. E aí direto a gente combinava de um dormir na casa do outro e ficar jogando videogame. E aí a gente tinha combinado uma semana, eu ia pra casa da minha tia dormir lá. E só que assim, a gente estudava na mesma escola e tal. Ele, como morava mais perto da escola, o irmão mais velho dele ia lá, buscava ele, e eles iam rapidinho, tava em casa. Eu pegava a peruca porque eu morava um pouco mais longe. Beleza. Aí um dia eu resolvi ter a genial ideia, eu falei... Mano, teu irmão vai vir aqui buscar você. Vamos direto pra lá. Só que eu fiz isso sem avisar ninguém. Eu não avisei meus pais. Eu não avisei a tia da perua. Simplesmente, na minha cabeça, tava fazendo um bagulho super normal. Não ia prejudicar ninguém. Catei e fui embora pra casa dele lá. E, tipo, mano, eu imagino a cara do tio da tia da perua me procurando desesperado na escola e ninguém me achava, tá ligado? E aí eu fui todo felizão, pá. Tava lá na casa da minha tia. A gente tava assistindo Pokémon, discutindo os episódios de Pokémon. E aí, dali a pouco, eu vejo minha avó vindo buscar. E minha avó falou que a tia da perua passou lá e falou um monte, perguntando saber onde eu tava, e minha avó sabia que tava na casa da minha tia, né? E aí falou um monte e tal, não sei o que. Nessa hora eu já tranquei, né? Porque eu falei, só tem um jeito agora de... Só tem uma coisa que vai acontecer agora, meus pais vão ficar sabendo e eu estou fudido. Porque foi aí que caiu a ficha da merda que eu tinha feito. Aí, beleza, fui pra casa da minha avó e tal, fiquei lá. Daí a pouco eu vejo descer na rua meu pai e minha mãe, velho. caralho, mas que cagaço que me deu aquele dia. Porque até então, pra mim, tava super normal ter fugido de quem tinha responsabilidade de cuidar de mim até eu chegar em casa. Pô, ok, tá ligado? Não tinha feito nada demais. Na hora que caiu a ficha da merda que eu fiz, caralho, mano. Tranquei que não passava uma agulha. Aí cheguei em casa também, uma puta bronca. Fiquei sem videogame uns dias. E, enfim, aquela merda toda. Não apanhei porque eu não era muito de apanhar quando era criança, mas foi bem merda. Nossa, eu já apanhei muito quando criança. Um monte de coisa. Eu, por incrível que pareça, não apanhava muito, não. Apesar que eu fazia umas merdinhas, eu era meio merdeiro, mas. Teve uma vez o. O que é? Mas o Pedro com certeza vai. Sabe aqueles. Como é que chama? Aqueles mijão de festa junina? Uhum. Explica o que é, eu já ouvi esse nome. Cara, você já viu na TV aquelas guerras de espadas que o pessoal faz na festa junina? Sim, sim, sim. Então, mijão é como se fosse uma espada for kids. Ah. É como se fosse isso. Cara, eu peguei um desses mijão desse. Não, na verdade eu tive que pegar vários. E eu usei a chama dele pra queimar a parede da vizinha pichando, fazendo pichação. Não, e o pior é que assim, e o pior é que eu fiquei tão idiota que eu pichei meu nome, né? Foi um mijão pra cada letra do nome, cara. Porque, tipo, ele acaba muito rápido a chama daquele negócio. Não é tipo a espada que dura, sei lá, uns 5 minutos a chama da espada. Mijão, tipo, 30 segundos, acabou a chama. É muito rápido. Porque realmente é um negócio feito mais pra. Não é exatamente pra criança, né? Mas é um negócio mais pra. É um pouco mais seguro, digamos assim, né? Pra ser usado. Então, pessoas mais novas acabam comprando com facilidade e usando. Daí, porra, eu puxei o muro da vizinha com esse negócio. Pô, e como tava meu nome, obviamente todo mundo sabia que fui eu, né? Daí só vi a vizinha batendo na minha casa depois. Não tinha nem como falar, não fui eu, né? Seu nome. Chamo meus pais. Aí meus pais vão lá, olham, me chamam. Fez isso, né? Que bonito. Sabe o que vai acontecer agora, né? E daí já fica tipo cachorrinho com a pata, com a orelha abaixada e o rabinho entre as patas, assim. Você já murcha todo, cara. Tipo, porra, eu apanhei muito nesse dia. E depois ainda me fizeram pintar o muro. Caralho, se fudeu. Bem presidiário mesmo, né? Fazendo serviço comunitário. Foi tipo isso, cara. Apanhei e ainda limpei o muro da pichação. E o pior é que eu já fiz muita merda na rua, na verdade. Tipo, tinha um cara que morava lá na esquina da rua onde eu morava, que ele é negro e tal, né? Tipo, negro mesmo, cara. Tipo, pô, o que você imaginar de o preto mais escuro que você já viu na sua vida, o cara conseguia superar. Era nível haitiano, cara. E só que aquele negócio, né, cara? Criança muito inocente. Criança não sabe exatamente o que é racismo. Ele sabe que algumas coisas ofendem, que a pessoa não vai gostar, mas ele não tipo sabe... Tipo prostituta. É, tipo prostituta, tipo tal. Só que ele não sabe exatamente a gravidade que aquilo tem, né? A gravidade daquelas palavras, de certos atos, né? Criança não sabe. Só sabe que simplesmente se você fizer tal coisa, fulano não vai gostar. Daí, eu era muito briguento, né, na rua em que eu morava. Daí uma vez eu acabei brigando com esse cara, tipo, de discussão e tal. E daí eu cheguei no computador e imprimi um monte de coisa racista, cara. E colei na porta da... colei na frente, mano, da casa dele, velho. Que doente, velho. Foda, cara. E, tipo, e a rua que eu morava lá com meus pais era tipo o seguinte, era o... Ainda mais naquela época, tipo, o pessoal muito humilde, pouquíssimas pessoas tinham computador. E menos ainda o pessoal que tinha computador e impressora, que era um negócio bem caro na época. E daí foi fácil eu ligar os pontos e saber que fui eu, né? Você tipo, sempre é gênio, né? Tipo, pô, o cara tretou com meu filho, o cara é um dos poucos que possui a combinação de computador mais impressora, e apareceu esse negócio aqui na frente da minha casa magicamente. Quem será que foi? Então, tipo, foi muito fácil acharem, né? Mas, tipo, nesse dia eu acho que eu não apanhei, eu não lembro de ter apanhado nesse dia, mas, porra, fui um gênio do crime, né? Só que não, né? Não, fui mais burro que o macaco louco das Meninas Superpoderosas. Não, e falando, tipo, briguento, vocês brigavam muito na escola, velho? Porque eu lembro, cara, de uma vez só. Tipo assim, tirando o futebol, que a gente. Porque na época da escola, chegou lá pra sétima, oitava série, eu já tava meio que foda-se pra escola, eu tava de saco cheio. Então, ou eu chegava atrasado e quando, ou eu atrasava ou eu desistia de ir pra escola no meio do caminho. E aí juntava eu e os moleques e a gente ia jogar bola nos campinhos que tinham lá perto e tal. E sempre dava merda, né? Então, o time ganhava do outro. Tipo, geralmente a gente marcava contra entre uma sala e a outra, as salas já não se indicavam. E aí, quando ganhava, ninguém aceitava. Então, saía os dois times inteiros na porrada e tal. Mas, porrada generalizada, sabe? Dá aqueles dois minutinhos, acabou. Agora, X1 mesmo, Eu tive uma vez na escola, que foi muito escroto, cara. Eu não sei se já citei isso no podcast, mas eu tava, tipo assim, tinha um amigo meu da minha rua, e, cara, ele era muito... Assim, quem me conhece sabe que eu sou muito magrelo. Hoje em dia deu uma melhoradinha por causa da academia, mas eu sempre fui muito magrelo. E naquela época era pior ainda, né? Tipo, nível raquítico. E o moleque ainda era mais magro que eu. Ou seja, você imagina o nível da doença do coitado. E... beleza, a gente sentava do lado e eu comecei a ficar pirraçando aleatoriamente, não sei o que eu tava falando, sabe? Tipo, enchendo o saco, atrapalhando ele fazer lição, sabe? Empurrando o caderno, puxando a mesa, assim, essas coisas. E quando eu quero irritar alguém, eu sou uma peste. E aí o moleque chegou uma hora que ele se irritou. Só que eu achei que ele ia se irritar e falar, tipo, para, alguma coisa assim. Ele até me forcou, tá ligado? E foi me arrastando até a lousa. Eu fiquei, caralho, eu nunca briguei na escola, eu não sei como reagir agora. Só que aí do nada, a sala inteira, até aquela, tipo, aquelas meninas que, tipo, achavam muito gata, mas era um nerdão, loser, nunca ia ter nada, começou todo mundo a gritar meu nome. E eu fiquei, uou, caralho, eu tô me sentindo muito Rock Balboa. Aí eu esqueci por um minuto que o moleque era meu amigo, eu comecei a enfiar a porrada nele, velho. Só que depois eu me senti muito mal, porque o moleque era muito magrelo, velho. Eu fiquei com medo de quebrar uns ossos quando eu tava dando as porradas nele. Aí eu dei, tipo, algumas porradas nele e tal. Aí a professora veio e separou, né? Foi meio rapidão assim. E levou a gente pra fora da sala. Aí foi a hora que, de novo, eu faço, eu sempre sou muito impulsivo, né? Eu faço as cagadas sem pensar. E aí quando passa a cagada, eu paro pra pensar na merda que eu fiz e eu falo, puta, mano, agora fudeu tudo. Aí eu comecei a pensar em ir pra diretoria, meus pais iam ficar sabendo, ia falar uma par de merda. Aí eu já comecei a me preparar. E aí a professora dando bronca na gente, falando que não, não pode fazer isso, mas eu que enquanto ela chamou o inspetor de alunos, né? Enquanto ele não vinha, ficou dando sermão na gente. Só que eu sou tão cagado que enquanto ela tava dando esse sermão na gente, esperando o inspetor vir pra levar a gente pra diretoria, começou uma barulheira dentro da sala de novo. No que ela abre a porta e olha, estavam duas meninas brigando, se puxando pelo cabelo, enfiando a porrada uma na outra. Do nada, tá ligado? Tipo, uma briga em seguida da outra. Aí ela esqueceu da gente, foi lá cuidar dessa treta das duas meninas e, tipo, mano, esqueceu que a gente tinha que ir pra diretoria. Aí o inspetor chegou, levou elas duas pra diretoria e a gente ficou lá quietinho e fingiu que não aconteceu nada. E aí foi o dia que eu venci a diretoria da escola. Cara, eu não tenho nenhuma história assim em escola, tipo, questão de brigas e tudo mais, foi, era mais tipo na rua, né? Nossa, teve um que eu não sei se vocês conhecem esse filme, mas era um filme que passava muito no SBT, que é Esporte Sangrento, era um filme sobre capoeira e tal, com... Sim. Daí, tipo, logo... Lembro muito de nome, era bem filme que passava no... Como é que era que nós chamava no SBT? Era Cinema em Casa, não era? Cinema em casa. Isso aí. Porque Tela de Sucessos era à noite, né? É. Então, aí passava, era inclusive no Cinema em Casa mesmo que esse filme passava. Então, tipo, foi logo a primeira vez que eu vi esse filme. Eu acho que talvez tenha sido até a primeira vez que ele foi transmitido, ou uma das primeiras, né? Daí, eu e todo o pessoal do bairro viu o filme e achou maravilhoso. Meu Deus, a capoeira, não sei o que e tal. Ficou o pessoal querendo ver que achava que tinha aprendido a lutar capoeira assistindo o filme, né? Então, o pessoal chegava na rua e começava a ficar lá brincando, lá dançando a capoeira e tudo mais. E daí um dia eu não lembro o motivo, mas deve ter sido um motivo muito idiota, porque quando você é criança, todos os motivos pra qualquer briga sempre são os mais idiotas possíveis, né? Eu arrumei confusão com um cara lá, só que o cara era tipo uns 10 anos mais velho que eu, sem exagero. Ah, ótimo. Uns 10, você tinha quantos anos, 10, né? Ah, na época eu devia ter, sei lá, uns 10, 12 anos. É bem justo mesmo, um cara de 20 anos. Pois é, tipo, o cara, tipo, uns 10 anos mais velho que eu e pelo menos um metro mais alto, né? Aí eu arrumei confusão com o cara por algum motivo assim e quis cair na porrada com o maluco. Eu, não, vem cá, vem, vamos na capoeira. Os dois. Só que aquele negócio, cara, o cara sabia outra capoeira de verdade. Eu só sabia fingir que porque tinha visto no filme os caras botando o pezinho pra trás, isso, arrastando o pé pra trás, jogando os braços. É, isso é não tá capoeira mesmo. Cara, eu levei uma porrada muito bizarra. E o maluco ainda olhou assim pra mim. Pô, você não aprende, né? Vem cá. Me agarrou no braço, cara. Saiu me arrastando assim no chão, girando. Né? Eu saí raspando a perna no asfalto. Né? Sabe quando o cara joga futebol na rua? Aí o cara joga só de chinelo, né? Aí ele dá aquele chute na bola que arranca o tampo do dedão, do pé. Sim, que bate no asfalto. Que arde caralho, cara. Então, na hora que você vai lavar, tipo, beleza. Foi tipo isso, só que com a perna inteira. O cara arrastando assim. Aí eu, meu Deus, olha onde o filme me meteu, cara. Pra que isso, né? Criança muito sem noção. Quase morre aí, velho. Pois é, né, velho? Tipo, acho que ele não. Acho que o cara. Não, tipo, o cara não. Porque não quis, né? Por dó. É, cara, o cara teve tanta dó que saiu arrastando assim o maluco no asfalto. Né? Tanta dó que ele teve. Tá, vou pegar um. Podia cara daí e pior, cara. Vocês sofreram muito bullying na época da escola? Vocês têm algum apelido na época da escola? Cara, eu sofri muito bullying quando eu era criança, eu era gordo pra caramba. Era aquele. Muito gordo, era muito gordo. Você tá de sacanagem, velho. Aí o. Aí daí era aqueles apelidos de criança pra gordo, né, cara? Tipo, ah, chupeta de baleia. Aham. Uhum. E sei lá, nem lembro mais. Freezing, Coffin. Não, na época nem tinha Pokémon. Na época do Pokémon já era magro. Ah. Mas tipo, era essas histórias, assim. Esses apelidos básicos que. Você tinha apelido de coisa? Não, apelido de escola não, mas bullying sofria, tanto é que tem até uma ironia que eu acho que eu contei em off-topic pra vocês. Qual? Que, por ironia do destino, um dos caras que fazia bullying comigo, aliás... Ah, sim. Os caras faziam bullying comigo dizendo que eu era louco. Aí, tipo, um dos caras não que era... Não que bullying, né? É, né? Porque eles não estavam errados. Não estavam errados. Aí, tipo, um dos caras que fazia bullying comigo terminou sendo meu aluno na faculdade quando eu era monitor de turma. Olha aí, parece que o jogo virou, não é mesmo? Pois é. Mas você deu uma sacaneada foda, no cara, né, pelo menos. Você deu uma sacaneada no cara, pelo menos. Sim. Eu chamei ele pelo nome uma vez, aí ele ficou tipo, querendo morrer dentro da sala, só como quem procura um buraco pra enfiar a cabeça e não acha. Fico, e qual que é o nome do cara? Por quê? Quer falar aqui mesmo? Tem certeza? Eu não sei se ele escuta. Não sei se ele escuta o podcast, mas o nome dele é Lucas. Eu esculachar o Lucas aí, ó. Se fudeu um nome escroto, sei lá. E o Lucas? Não, quem dera ser algum nome, mas eu digo que era Lucas porque rima com. Rima não, né? Parece loser na maneira que se escreve. Porque, cara, eu não sei porque. Foi mal aí a Lucas, o fanboy da gente aí, o outro, né? Porque. É, não é querendo ofender quem tem o nome Lucas. Não, tem vai perder o único Lucas, ouvinte. Pô. Vai perder o único ouvinte que a gente tem. Boa ideia. Não, então, quando eu era criança, quando eu era moleque, e esse é o apelido, não sei porque ele não se perpetuou, que eu tenho um nariz um pouco avantajado, né? E ele é um nariz fino e grande, então é pra zoar de pica-pau, ladrão de oxigênio, Luciano Huck. Puta, eu nem lembro, velho. Louro era, José. Porra, cara, era uma lista infinita de apelidos com no nariz, né? Só que teve um dia que eu tomei no cu tão bonito, porque, assim... Na escola, às vezes eles traziam, tipo, alguns caras engraçaralhos lá, tinha alguns eventinhos na escola. E uma vez eles trouxeram, tipo, uns caras que eram meio que começo do começo, né? Não chegava assim um stand-up, vai. Eles eram uns caras engraçadões que iam nos domingos legal da vida, faziam mágica, uma coisa, contavam umas piadas. Eu achava uma bosta, assim, pra achar uma merda. Mas o público em geral, o povão gostava, né? Então, tipo, levaram pra escola e tal. E aí os caras estavam lá no recreio, fazendo umas piadas, fazendo umas palhaçadas, não sei o que lá. E todo mundo dando risada, né? E, tipo, desceu, porque na época na escola, não sei como é que funciona a escola hoje em dia, mas pra evitar tretas de séries de gente mais velha, gente mais nova, então, tipo assim, descia a quinta série, depois descia a oitava série, essas coisas. Quando tinha esses eventos, descia todo mundo, aí ficava aglomerado, insuportável de gente. E aí, do nada, nem o cara lá, porque eu quero zoar, eu quero fazer um desafio, eu quero ver quem é o cabo mais narigudo dessa escola. Na hora que ele falou isso, eu fiquei, tipo, deu um estalo, eu falei, mano, não, velho, não é possível, cara. E eu fiquei só esperando o nego zoar. Aí, tipo, os meus amigos da minha sala fizeram uma roda em volta de mim, apontando na minha direção. A escola inteira olhou, começou a zoar, e eu fiquei, puta que pariu. Já não gostava dos caras, achava uma merda. Não lembro o nome, senão eu até falava do grupo aí. Achava uma bosta. E aí o cara ainda me fez passar vergonha na porra da frente da escola inteira. Eu fiquei olhando assim e falei, não sei o que, tipo, chamando pra ir pro palco. Eu falei, vai tomar seu cu, né, velho? Você zoou na frente da escola inteira, você não quer que eu acho graça nessa porra, filha da puta. Aí, mano, eu fiquei putaço no dia. Foi uma merda, cara. Negócio de bullying. O que eu falo, velho? Vocês reclamam. Isso é um bagulho muito, muito easy, cara. Negócio dos 90 era embaçado. Era foda. Pô, fora porque, assim, eu era o nerd que sofria bullying, mas eu também fazia muito bullying. Então, tipo, aqueles amigos que era o cara cabeçudo da sala, essas coisas. E eu levava a zoeira a sério, mano. Tipo, na época que surgiu Yu-Gi-Oh! Virou febre, eu fazia manualmente. Tipo assim, o cara era o cabeçudo da sala. Eu inventava algum apelido e fazia tipo uma card. Sabe tipo esses memes que tem hoje em dia? Sei lá, o card do Chuck Norris. Quando ele entra no jogo, todo mundo se fode. Logo assim, aí eu fazia uma carta zoando cada um da sala, tá ligado? Tipo, colocava a descrição assim, aloprando a pessoa e saía distribuindo pela sala. E aí todo mundo, caraca, velho. Nossa, eu era muito escroto, tá ligado? Eu então, abusava, assim, eu fazia isso também. Mas só que eu fazia com um colega meu que era desenhista. Inclusive, ele raramente escuta o podcast, que é Romero. Ele uma vez fez uma musiquinha aí pra um podcast. Felipe? Smith? Ele fez uma música pra um podcast até, mas isso uma vez quase terminou em um processo legal pra gente, porque a gente fez aí o card da Snorlax. Eu não vou dizer nomes, mas vocês já entenderam a referência porque é. No off eu conto. Mas, enfim, tem outras histórias aí, incluindo um caso de bullying que também rolava na escola, que eu era o bully da história. E hoje eu meio que me arrependo porque o cara é muito gente boa e... Enfim. Porra, cara, você não conta as histórias, caralho. A gente quer ver. Eu só trabalho com fotos. Fale aí. Esse negócio de bullying e tal, eu fui meio que sortudo, na verdade, porque assim, tipo, o pessoal zoava muito pelo fato de eu ser gordo e tudo mais. E fora isso, só no ensino médio, tinha um cara também que era nesse esquema de desenhar e tudo mais, que ele fazia o seguinte: no intervalo de uma aula e outra, enquanto todo mundo saía, ele ficava fazendo caricaturas no quadro da galera. E eu era constantemente alvo, porque tipo, eu era muito... Era gordo, virando gordo. Não, no ensino médio eu não era mais gordo, mas no ensino médio eu tinha um cabelo muito escroto, cara. Tipo, cabelo comprido e tal. Aí Só que eu sempre tive um problema de que eu não gosto de cabelo caindo no meu rosto, né? Aí ele que ficava caindo no rosto, aí ficava batendo no meu olho, aí ficava querendo me cegar aquele cabelo. Aí o que é que eu fazia? Prendia ele, só que eu era tão idiota que eu apenas não prendia, tipo, amarrando ele e tal. Eu passava, tipo, um gel bizarro, cara. Bom, jogava o cabelo todo pra trás, aí amarrava e ficava aquele negócio ceboso, cara. Aí ele fazia o desenho lá do... Como é que chama? Acabei de falar o nome do bagulho, esqueci. Caricatura. Ele fazia a caricaturazinha lá. E aí ele deixava bem evidente esse lance do cabelo, assim, escrotão, todo ceboso e tal, preso, cara. Era muito bizarro isso, né? Mas fora esses dois casos, assim, que eram os mais comuns, eu acabei tendo muita sorte com relação a bullying, porque, na verdade, eu acabei me juntando ao pessoal que fazia os bullying. Sim, eu também me juntei. Só que, cara, determinada época da minha escola, eu estudei numa escola, eu não vou nem falar onde é nem o nome da escola, porque, enfim. Mas eu estudei em escola, cara, que tipo, o bairro era tão foda, tão pesado. Não, diz aí, ser... você estudou no Alphaville, pode falar. Não, todo mundo sabe. Não. E o cara, era segunda-feira, era coisa normal. Tinha uma, que assim, tinha salas normais de pessoas que estudavam e tal, eram mais dedicadas, e tinha sempre uma sala que eles juntavam todo o lixo da escola e botavam ali, que eram os noinha, os drogados e tal, essas merdas. E uma vez, eu não lembro qual série que foi, mas eu acabei caindo na sala desses caras. Tipo, imagina um nerd que só se fode caindo na sala dos caras, dos piores, do pior da escola. E era tipo, normalzão. Uma vez, inclusive, levaram arma pra sala, tá ligado? Eu fiquei tipo, caralho, vai morrer todo mundo nessa porra aqui. E os caras ficam brincando como se fosse qualquer merda, tá ligado? Eu tô falando, bullying, vocês não estão entendendo o que a gente vivia naquela época, era foda. E tinha meio que esses caras que não eram só bullies, mas eram tipo uns caras mais embaçados, que não dava pra eu peitar os caras, senão ia me fuder. Então, eu me juntei justamente com esses caras, né? Eu tinha uns amigos assim, meio ruins assim, mas tinha sempre uns caras higher level, sabe? Tipo, não dava, velho. E tipo assim, eu me fudia muitas coisas. Por exemplo, quando eu por muito tempo na escola, mesmo quando entrou na fase Play 1, Play 2, essas coisas, ainda tinha muita gente que tinha Super Nintendo. E eu, porra, fiquei muito tempo com o meu Super até trocar de videogame, e depois acabei voltando pro Super de novo. E eu levava muito jogo pra pegar emprestado na escola, né? Tipo, amanhã traz aí na aula o jogo tal, eu te empresto tal, beleza. E eu me fudia, porque eu era um nerd babaca, que não metia medo em ninguém. Então eu levava o jogo, fazia, não troca, né? Mas pegava emprestado do moleque, emprestava o meu e tal, na época da, na hora do intervalo e tal. Às vezes, tipo, eu deixava o meu cartucho antes de pegar emprestado da pessoa, ou, tipo, sei lá, o cara que ia me emprestar um jogo faltou, eu deixava meus jogos na mochila e ia pro recreio. E, cara, não foi nenhuma nem duas vezes, cara. Aconteceu, tipo, algumas vezes. Eu voltava, cadê a porra do meu cartucho? E, tipo, não tinha como acusar ninguém, tá ligado? Pô, com certeza eram os malditos dos bullies que tinham o Super Nintendo também na sala. E, mano, toda vez que eu levava os jogos, filha da puta ia lá e roubava meus jogos, tá ligado? E eu, caralho, que merda. Eu ficava muito desesperado com isso na época, sabe? Aí depois eu cresci e tal, e eu fui atrás desse mesmo bullies, peguei, tipo, mano, um lote de jogos emprestados e roubei todos eles, fiquei pra mim, não devolvi nunca mais. E foda-se. Mas aí eu já era mais velho, então se os caras quisessem fazer alguma coisa, a gente resolvia do melhor jeito possível, que é na mão. Mas quando eu era criança, eu me fudia muito com isso, velho. Eu perdi muito jogo de levar pra pegar emprestado e nego roubava o bagulho, foda-se, tá ligado? Porque eu não conseguia ver. Foi na hora do intervalo, o nego colocou na bolsa deles e eu, cuzão do jeito que eu era, não, nem falava pra professora. Porque também, se fosse falar, se eu não me engano, naquela época era tão escroto que eu não podia nem levar o jogo na aula pra poder pegar emprestado. Então, tipo assim, eu tava já errado. Se eu fosse falar, roubaram o meu jogo, ela fala, foda-se, quem mandou você trazer isso pra escola? Então eu ficava, me fudia. E outra coisa que eu odiava era quando davam frutas na escola. Não sei se, tipo, acontecia isso também na escola que vocês estudavam, que era uma merda. Porque o fato de dar frutas, porra, ok, né? Quem gosta de fruta vai lá comer, eu nunca fui muito fã. Mas, criança, como eu já disse, é a prole do demônio. Dava banana, fudeu. Na hora da saída, era nego voava banana pra todo lado. Nego tomava banana na cabeça, caía no chão, nego escorregava e caía e tal, na hora da saída da escola. Escola Mario Kart. escola Mario Kart. Tipo, joga você vê banana que eu fui crescido, pra escorregar e cair. Eu fui crescido num lugar muito saudável, por isso que eu sou pessoa hoje em dia. E uma vez, esse evento específico foi uma merda, porque deram mexerica. Aí, ok, né? Eu tava lá indo embora, todo de boa, eu e meus amigos. E eu lembro de jaqueta, tipo, o trevoso roqueirão, né? Pivete, tava com a jaquetona lá da Hard Rock Café. E tava lá, dali a pouco, eu só senti um plau nas minhas costas com tudo. E aí eu, caralho, que porra é essa? Chega, eu vim pra frente assim, né, com o impulso. Aí na hora que eu peguei, eu olhei assim, alguém jogou uma porra de uma mexerica, a mexerica explodiu nas minhas costas. Eu tirei minha jaqueta, tava tipo um nojo do caralho, né? Falei, puta, minha mãe vai me encher o saco. Aí eu falei, na hora, no reflexo, eu tirei, na hora que eu vi que a minha jaqueta tava suja, eu olhei, eu vi quem era, eu sabia que era aqueles malditos bullies de novo. Eu fui pra cima dos caras. Eu falei, seu filho da puta, você é louco? Eu vou levar essa merda pra sua mãe, lá vai, não sei o quê. E tipo, se eu falei pro cara que era o menorzinho, né? Aí veio o irmão mais velho dele e falou, você vai fazer o quê? Aí eu olhei assim, falei, não, nada, deixa quieto, deixa, eu levo lá, cara, eu lavo isso aí, não dá nada não. Aí eu catei e virei e fui embora, tá ligado? Então, cara, era uma merda. Escola na minha época era uma merda. Pior que você tinha começado essa história, eu tinha lembrado de algum negócio que eu ia contar. Só que aí, depois que você levou uma mexericada nas costas, eu esqueci completamente o que era. Mas tinha alguma coisa a ver ainda com essa história de bullying, eu acho. Eu não lembro realmente o que era, velho. Tem um branco completo. Tem a ver com frutas. Guerra de comida. Tinha guerra de comida na escola de vocês? Não. Cara, no meu caso, não. No meu caso, não. A gente tinha muita violência fodida na minha escola. Violência fodida mesmo, de tipo, o pessoal cair na porrada e o pessoal da coordenação ficar longe lá, olhando, só esperando até alguém pegar, chamar o cara pra ele ir. Tipo, só iam apartar quando alguém chamava. Caralho. Era belo, era tipo, viking mesmo. Mas tipo, coisa de bullying, durante muito tempo eu sofri bullying por esse cara que foi meu aluno, eu era um louco. Teve um cara lá que se achava o fodão, que ele era um merda, ele achou que ele... Eu tenho a impressão que ele tinha problemas em casa. É, pau pequeno, era abusado pelos pais. Eu tenho a impressão que ele fazia isso na escola pra se achar o fodão, mas no final da vida terminou que eu descobri que ele não era ninguém. E terminaram chamando ele de Rabicó, deram o apelido a ele de Rabicó no último ano, e isso fez ele sair da escola. Foi foda. Pô, mas... agora, cara, quando no ensino médio, você falou em Rabicó, no ensino médio tinha uma banda, e aí os caras... Você era trevoso, roqueiro, não era? Ah, mais ou menos, cara, na verdade eu era porra louca, né? É porque é meio complicado, porque tipo, desde pequeno eu acabei me envolvendo com música. Tipo, desde 6 anos eu comecei a aprender algum instrumento aqui, outro ali, né? Então, quando você começa de pequeno pegando esse tipo de coisa, você não fica direcionado, tipo, ah, só rock, ou só forró, ou só não sei o quê. Você acaba absorvendo de tudo. Então, você não, eu nunca acabei indo pra um lado completamente assim, tipo, de, por exemplo, black metal. Eu ouvi muito black metal, ouvi muito death, ouvi muito thrash. Ouvi muito heavy metal, ouvi muito várias coisas desse tipo, mas também ao mesmo tempo ouvia muito chiclete com banana, por exemplo. Ia de um total extremo ao outro, né? Só que aí, tipo, no ensino médio eu tinha uma banda pra. Aliás, eu tinha duas bandas no ensino médio. Que era. Uma era cover do. Era uma cover do Nirvana. E a outra banda que eu tinha no ensino médio era uma banda de músicas autorais. Só pra você ter ideia, o nome da banda era Pé na Cova. Meu Deus. Aí os caras, todo mundo tinha um apelido, né? Na banda. Aí os caras olharam pra mim e falaram, pô, esse cara é muito feio, cara. Esse cara parece uma lambisgoia. Aí o apelido. Aí eu fiquei com o apelido de lambisgoia por um bom tempo na banda. Lambisgoia. Mas a banda era do quê? Era tipo, trevozona? Cara, era bizarro, cara. Porque assim, essencialmente era uma banda meio que punk rock, alguma coisa assim. Só que tinha uns lances meio psicodélico, eram umas letras muito nada a ver. Pô, tinha que ter algum som desse hoje em dia aí. Não, tem, por exemplo, tem uma música que o nome dela é O Caralho, que basicamente. Não, e tem outra música que se chama Puta Fuleira. Você não tem gravação disso, né? Pior que eu tenho, cara. Cara, você vai ter que mandar isso na edição do podcast. Pode botar, mano. Manda pra nós aí que eu vou mandar pro Pedro. Não, é foda, cara. A gente tinha umas letras completamente nada a ver. Era muito idiota. Porque era tipo banda de adolescente e tal, que não tinha o que fazer, não tinha o que falar. E daí o qualquer merda que pensa na cabeça tá valendo. Mas tinha uma música chamada. A última. Que a gente gravou uma demo, na verdade. Né? Então, tipo, a última música da demo, ela se chamava Vida e Morte de um Japonês, se eu não me engano. Alguma coisa desse tipo. Que era o. A história era sobre um japonês que se chamava Ku. Aí ele ia pra guerra. Aí daí ele morre na guerra, e daí os soldados cobrem o cu com a bandeira. Que é o que faz com os soldados quando morrem, né? Você cobre com a bandeira, né, do país, né? Não, né? Era muito bizarro, cara. Tem uma música que, tipo, o compositor era eram três membros lá, né? O compositor eram os outros dois. Eu simplesmente tocava a bateria e acabou. Não tinha nada a ver com as letras e nem com arranjos e melodias, só a parte de bateria mesmo. Daí tem uma música que se chama Minha Vida e a de Breno, que basicamente a música fala sobre eles indo em uma determinada esquina, tipo a esquina que eles moravam, pra comprar drogas. Caralho, é basicamente isso. E vocês tinham quantos anos, mais ou menos? Cara, eu era segundo ano do ensino médio. Devia ter, sei lá, 14 anos, eu acho. 13, nem... Não, 17 não. Eu me formei com 16, eu acho. Caralho, que lindo prodígio. Pô, eu fui pra primeira série do ensino fundamental sem saber ler, pô. Eu acho justo eu contar a história do processo, né? Tira essa bolacha da boca. Mas eu acho justo eu contar a história do processo, velho. Que, assim, quase terminou na justiça uma história de bullying que eu e uns amigos inventamos de fazer. E tinha uma menina na escola, que eu não vou entrar em detalhes sobre nome, essas coisas. Só vou entrar aqui pra identificar, pra quem entende a piada interna lá da escola. Sabia que o apelido dela era Snorlax. Dá pra entender o porquê, eu acho. E, tipo, a gente teve a ideia genial de que ela era conhecida por ser mentirosa. Muito mentirosa. Eu, insano, né? Já que como o bullying fazia sentido, resolvi pegar o celular, gravar escondido ela mentindo. De perto, tipo, coisa. Ela na minha frente conversando comigo, mentindo. Eu editei, coloquei legendas, coloquei uma abertura, coloquei a música de fundo mentirosa de Capim Cubano. E na porra do YouTube. A escola inteira assistiu. Nossa, cara. Bom, não foi preciso dizer que depois eu deletei, né? Eu me arrependo de não ter esse vídeo até hoje. Mas, assim, foi foda. Eu achava que eu ia ser processado e ia me foder, mas deu tudo certo. Ah, não deu nada. Porra, cara. E assim, as escolas que eu estudei nunca foram muito evangélicas, nem nada do tipo. Escola normal. Só que sempre tinha um ou outro professor babaca que vinha querer empurrar a religião goela abaixo, né? E aí ficava aquele negócio de rezar antes da aula, passar esses negócios de Pai Nosso pra escrever. Eu olhava assim, mano, bitch, please. Não vou fazer essa porra, você não vai me ajudar em nada. Lá nessa segunda escola da violência fodida, sempre tinha assim, o Pai Nosso obrigatório antes da aula. Aí eu e um amigo meu, que era extremamente ateu, ele era, digamos assim, evangelicamente ateu, podemos dizer. Tipo, existe o evangélico insano, ele era ateu insano. A gente, junto, conseguiu conspirar contra a escola pra acabar com esse momentinho antes da aula. Que ótimo, cara. Era isso aí e ficar cantando o hino nacional, que eu achava uma merda, velho. Nossa, cara, eu estudava, cantava o hino, cara. Cara, não. Mas não era todo dia, eu acho que era uma vez por semana. É, coisa então assim. Era bem esporádico assim também, mas é muito chato separar isso qual foi cantando o hino, velho. Serve pra quê essa porra? Pra nada. Lá não tinha isso não, mas em compensação, de vez em quando a gente tinha o fight pra escolher, por exemplo, você podia levar um CD pra durante o intervalo tocar o CD lá que você queria. Nossa, aí, tinha isso também, sim, cara. Isso teve também uma época. Foi na época dos hits, isso aí. Ah, comigo era, eu pegava muito a música, eu esqueço o nome daquelas músicas, tinha na época que David Guetta era do caralho, assim. Aí eu pegava o CD que eu montava com MP3, levava. Aí as meninas lá queriam levar o CD dela de sei lá, Katy Perry, Rihanna. Aí eu pegava puta fight com as meninas lá, só faltava enfiar ela porrada valendo pra obrigar a coordenadora a tocar o meu CD no intervalo. Pior é que no final das contas a escola todinha preferia meus CDs. Pô, pior que nessa história de CDs, eu lembro que uma vez levaram o CD do Tempo Dolfo. Melhor escola. Não, já levaram do Tempo Rodolfo, levaram do Tiririca. Eu lembro. Não, que... teve uma vez que foi surpreendente, levaram do Chiquititas e todo mundo cantou. Ah, mas Chiquititas é clássico. É que isso aí, eu lembro, esse negócio de CD na época do intervalo, me lembra quando aquele estourou o hit do... Porra, não, mano, mas era hip hop, chamavam de Black na época, sei lá, essas porras assim. E aí, tipo, o nego levava, tocava os 50 Cent da vida da época, que fazia maior sucesso. E aí eles faziam uma rodinha e ficavam fazendo aquelas danças bizarras, sabe? Tipo, de ficar girando no pescoço e no chão, pronto, né? Uma Beyblade. E aí depois ficavam um dançando, meio que desafiando o outro. Que nem uma Beyblade, foi foda. Eu achava aquilo tão tosco, caralho, aquilo era muito escroto. E nego não se empolgava pra caralho, achava que era tipo o mestre do hip hop dançando aquele bagulho ridículo. no meio da escola, eu olhava assim, ficava, e eu tipo lá no canto, né, trevas, tudo de preto, olhando assim, falando, nossa, que bosta. E tipo, mano, metaleiro só se fode, né, porque as músicas que a gente curte nunca toca, nunca vai tocar um Immortal no meio do intervalo da escola, nunca vai tocar num churrasco, nunca vai tocar num rolê dos amigos, é uma merda. Ah, depende com quem você anda, né. Ah, sim, mas tipo assim, ficou um rolê tipo, muito generalizado de amigos, assim, tipo, de trabalho, essas coisas, é uma merda. Tipo, metaleiro é por isso que é tudo trevas, né, a gente só escuta nossos sons sozinho. Ou então quando junta a galera do metal, né, pra ir pra algum show. Aí tinha que ficar na escola ouvindo aquelas merda. Na época eu achava uma bosta. Hoje em dia muitas daquelas músicas eu acho que é nostálgico e tal. Mas na época eu era, porra, criança, né, velho? Querendo ser roqueiro. Eu queria, tipo, não, pra mim é só rock e o resto que se foda. E rock na... como é que é? Rock na veia, funk na cadeia. É, essas ideologias aí. Pô, e pior que na época que eu ouvia um pouco mais de metal e tal, que aí eu ficava ouvindo a... era principalmente Black, Death e... não, acho que era só Black Death, na verdade, que eu acabava mais ouvindo, assim. Tipo, eu chegava e ficava desenhando os negócios na carteira, esse negócio de bagulho, símbolo, nome, não sei, pentagrama. Blá, blá, blá. É, fazia os bagulhos. Aí, tipo, o meu caderno, tipo, estudava, tipo, tinha um vez extremamente religiosa. Ele olhava, assim, na frente, o fundo do meu caderno, todo com os negócios desenhados. Ela começava a se benzer, assim, na hora. Isso era muito bom, cara, porque eles realmente levavam a sério. A galera, quando a gente, tipo, desenhava os pentagramas no lugar, achava que a gente era satanista e tal. Tipo, mano, criança, caralho. Pois é, o... galera da escola tinha um certo medo, assim. Parece que o pessoal nunca viu aquele Ghost lá, né, rapaz? É, cara. É tudo um teatrinho, pô, tudo um teatrinho. É, só pra zoar, só. É aí que entra até o negócio da minha pauta, que eu nunca usei pra nada essa porra dessa pauta, que eu escutava Slayer quando eu era pirralho. Aí o pessoal tinha muito medo, assim, quem não gostava, né? Porque quando eu era pirralho mesmo, tipo, quinta série. Não, aí, molecada de quinta série, tinha aquele dentro negócio. Dentro do pessoal que escutava rock, tinha os leves. Por exemplo, eu, quando na minha época de metaleiro, eu tava nas bandas toscas, tá ligado? Tipo, um Slipknot, tipo, um par que me achava, tipo, o máximo. Aí vinha um amigo que escutava Cannibal Corpse, e eu olhava, caralho, isso é muito do Satanás, velho. Eita porra. Sabe, tipo, até você que curtia metal ficava meio assim, com as bandas. É, tinha muito isso na quinta série. Na quinta série eu escutava Iron Maiden e o pessoal ficava, porra, tu é doido, o diabo vai vir te buscar, não sei o que. Number of the Beast. É, tipo, ia ouvindo de boa. Tipo, tem, velho, aquele Dance of Death, aquela musiquinha com um violão. Eu acho aquilo tão caralho. E o pessoal, não, porra, tu vai morrer, tu é doido. O que é que tem? Não é nada demais aqui. Cara. E tipo, eu escutava Slayer. Tipo, pô, como é que o pessoal vê alguma coisa demais numa banda que tem uma música que diz que tem medo do escuro? Pois é. Tipo, esses caras vão botar medo em quem, cara? Os caras, pô, Fear of the Dark, tipo, ah, e aí? Você tem medo do escuro, cara? Como é que esses caras vão ser do capeta? Né? Não, eu era o estereótipo de criança louca. Eu acho que é exatamente por isso, assim, escutava Slayer e jogava Doom. Aí, tipo... Já deu tiro em alguém na escola? Não. Tive muita vontade. Quem nunca? Ah, pois é, né? Eu já levei um tiro, não na escola. Você já levou um tiro? Já, cara, da porra de uma arma caseira, cara, que um vizinho meu fez uma vez. Puta porra, mano. É um tiro de rifle, cara. Temos um 50 Cent no podcast. Não, não, mas tipo, não, nessa época eu era gordo, né, e tal. A bala passou de raspa. O bateu e voltou, né? Eu tenho cicatriz até hoje, com a barriga e tal, tenho cicatriz. Ah, foi bem na barriga mesmo. O tiro veio e furou. Bateu na banha e voltou. Não, foi bizarro, cara. Porque assim, ele não sei como. Aliás, na verdade, depois eu acabei descobrindo como, né? Tipo, acabei descobrindo que o irmão do cara chegou a ser preso por causa de lance de tráfico de drogas, não sei o que e tudo mais, né? Aí, aí caiu a ficha, né? Por que ele tinha acesso a várias balas? Inclusive, de vez em quando, uma arma ou outra, assim, aparecia assim, na casa do cara. Aí comecei a ligar os pontos, né? Depois de mais velho. Só que, tipo. Depois de quase ter morrido. Aí tinha umas balas de rifle, cara, assim. Caralho. Não, e a gente era muito sem noção. A gente, olha o que a gente fazia. A gente pegava a bala de rifle, colocava dentro de uma lata, e na lata a gente colocava fogo, cara. Tipo, jogava álcool dentro. Nossa, jogava um monte de coisa e ateava fogo. Aí então, tipo, ela vai esquentando aquilo ali e ela estoura, né? Então ela dispara como se fosse realmente uma arma. A gente fazia muito isso. Até que uma vez o cara conseguiu entender como é que funciona o mecanismo da bala, né? Da arma. Bate aquele pininho ali forte na parte de trás, né? Aí impulsiona a pólvora estoura e lança um projétil. Aí daí ele pegou e fez uma arma caseira. aí colocou essas balinhas de riso. Tipo, pô, dá muito trabalho botar o negócio na lata, ah, colocar fogo, não sei o que e tal, fazer a minha caseira. Aí daí a gente tava montando umas placas de alumíniozinho, que o pessoal costumava colocar no portão, essas plaquinhas, pra ninguém ver o que, é que tem do outro lado. Aí a gente tava colocando essas placas de alumínio, e daí o cara tava ajeitando a arma lá, a minha caseira, pra poder dar o disparo, e nisso a arma disparou acidentalmente, e a bala passou de raspão na minha barriga. Muito bizarro, cara. Mas tipo assim, de raspão nem zoou nem nada, ou chegou a... Não, cara, tipo tá, tem cicatriz e tal, porque ele raspou muito, né? Então ele arrancou muito da pele, e daí ele, na hora de regenerar, ele não consegue regenerar direito, né? E daí fica uma marca, né? Só que, tipo, não fez nada, cara. Que saudável das brincadeiras. Foi como se eu tivesse, tipo, me arranhado, sabe? Nossa, só foi um arranhão. Só que foi um arranhão bem gordo, né? Bem grosso. E um pouco mais fundo. Aí foi raspãozão, cara, na barrigona lá e tal. Na banha. Thug Life. Um arranhão bem gordo, tipo quando tava na idade. É, bem isso. Um arranhão bem gordo, na pessoa gorda, que foi atirado com uma arma gorda. Foi tudo proporcional, cara. Encerrando esse podcast, eu não sei o que eu dizer, eu achei que eu ia falar mais, velho, mas fiquei muito calado, foi mal. Então, Eduardo, como é que você quer encerrar? Quer mandar um abraço, quer mandar alguém se fuder, quer pedir desculpa? Não. Ah, não, eu quero só falar que a gente gravou lá um gameplay do Golden Axe. Não se sabe se a gente zerou ou não o jogo, vão lá assistir, ficou muito foda. E só. Ficou. Eu não vou dar spoiler. Enfim, pra quem você... Eu não vou ler o script, porque eu já tô cansado de ler a porra do script. Então, o site é www.cartuchoninja.com, fanpage facebook.com/cartuchocast. O site é qual? www.cartuchoninja.com. Ah, cartuchocast.com, porra! Eu tô ainda no site antigo, velho. É nisso que dá ouvir podcast antigo. É isso que dá não ler o script. É isso que dá não conhecer a empresa cuja qual o senhor trabalha. Essas informações vão ser repassadas à diretoria. E a gente vê o que faz com você depois. Ah, tô pouco me fudendo. É CartuchoCast by Cartucho Ninja. Whatever. Twitter e Instagram é no @CartuchoCast. Então vocês vão lá, curtam. Se acessar o site errado, não é problema meu, não. E com relação a isso, hoje a gente gravou eu, Eduardo e Ura. Alguém vai deixar algum abraço? Ura, Eduardo. Eu quero deixar um abraço pra Tectoy, né? Com esse Mega Drive aí de R$400. É, tá uma pechincha, na verdade, né? É um puta negocião, porque um videogame que não é hardware original, você vai pagar o preço, sei lá, de quando lançou na época, há 20 anos atrás. Que ótimo. Manda dois abraços pra Tectoy. É o mercado... Manda marketing. Três pra ser o Mega Drive 3. E, bom, é por aí que a gente fica mesmo. A gente encerra esse episódio por aqui. Eu não sei nem mais onde é que a gente tá, que a gente acumulou tanto episódio aqui gravado pra editar que o Eduardo enlouqueceu pra gravar Estamos episódio. On fire, produzindo mais do que nunca. Essa indústria vital aqui nunca produziu tanto. É, Eduardo virou um hoarder de episódio, né? Enfim. E nesse episódio a gente fica por aqui. Eu não sei nem qual é o próximo episódio. Eu acho que é o The Strange. Ou vai ser o The Strange, vai ser antes desse. Não sei. Pode ter sido antes, pode ser semana que vem. É isso aí. Vocês olhem o site lá que vai estar lá. Pois é. E a gente vai ficando por aqui e falou! Falou! Falou!